The Who. Confrontar a negação no caminho para a verdade. Um programa de Daniela Afonso. The Who foi uma banda rock formada na cidade de Londres, no ano de 1964, pelo guitarrista, cantor e letrista Pete Townshend, pelo vocalista Roger Daltrey, pelo baixista John Entwistle e o baterista Keith Moon. Nos finais dos anos 50, influenciados pelo rhythm and blues norte-americano e a música skiffle, Pete Townshend e John Entwistle formaram uma banda que pode ser considerada a matriz dos The Who, um grupo de Dixieland chamado The Confederates. Townshend tocava banjo e Entwistle trompa, instrumento que ele continuaria a usar nos The Who e na sua carreira solo. O vocalista Roger Daltrey conheceu Entwistle na rua, enquanto este último carregava o seu baixo pendurado no ombro, e chamou-o para entrar na sua banda, The Detours. Entwistle concordou e sugeriu Townshend como guitarrista. The Detours tocava uma variedade de música influenciada pelo blues e pela country music e depois pelo rhythm and blues. A formação consistiu em Daltrey como primeiro guitarrista, Townshend na guitarra rítmica, Entwistle como baixista, Doug Sandman como baterista e Colin Dawson como vocalista. O repertório incluía instrumentais dos Shadows e dos Ventures, bem como uma variedade de temas conhecidos da pop e do jazz. Com a saída de Dawson, Daltrey passou a ser o vocalista e Townshend, com o apoio de Entwistle, passou a ser o único guitarrista. Connected to the brain. Find me a woman and lay down on the ground. The pleasure comes falling down like rain. Get myself a car, I feel power as I fly. Oh, now I'm really in control. It all looks fine to the naked eye, but it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. You signed your own name. Separate. each other's eyes. It all looks fine to the naked eye, but it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. Em 1964, Doug Sandman saiu do grupo e Keith Moon tornou-se o baterista. A banda decidiu então mudar o nome e, com a chegada de Keith Moon, a formação estava completa. Neste período, graças a um contrato do promotor Robert Drews, a banda começou a acompanhar artistas e bandas como Lord Sutch, Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Shane Fenton and the Fantones e Johnny Kidd and the Pirates. Em 1964, passaram a identificar-se como The Who. Por iniciativa do novo agente Peter Meaden, por um breve período, em 1964, mudaram de nome para High Numbers e com ele lançaram nesse ano um single intitulado Zoot Sweep no lado A e I'm the Face no lado B, respectivamente uma cópia do tema Misery da banda The Dynamics e de I Got Love If You Want It de Slim Harpo, concebido para atrair o público da subcultura mod. Com o fracasso de vendas do disco, a banda demitiu o agente Peter Meaden e voltou a usar o nome The Who, passando a ter como agentes Chris Stamp e Keith Lambert. Preocupados em melhorar o impacto da sua presença em palco, algum tempo depois alcançaram fama internacional pelo dinamismo das suas apresentações, passando a ser considerados uma das mais influentes bandas rock do século XX. Uma das razões pela qual o grupo conseguiu projetar tanto sucesso foi quando, em junho de 1964, durante um espetáculo no Hotel Railway, na área de londrina de Wealdstone, lugar onde regularmente apresentavam a sua música, Townshend, por acidente, partiu a cabeça da sua guitarra no teto baixo do palco. Furioso com as gargalhadas da assistência, destruiu o instrumento no local e depois pediu outra guitarra para continuar a tocar. Na semana seguinte, a sala estava cheia de gente ávida para ver instrumentos a serem partidos. Moon pontapeou a bateria e a fama autodestrutiva dos concertos dos The Who passou a ser um motivo de atração. Talking cause we get around. Things ain't too awful. Talk about my generation. I hope I die before it get old. I could see for miles and miles. its Atlas course with dynamic tension can turn you into a beast of a man. No Railway Hotel acabou por entrar na lista dos 50 momentos que mudaram a história do rock and roll da revista Rolling Stone, e a destruição de guitarras e baterias tornou-se nos anos seguintes uma característica do estilo dos concertos ao vivo dos The Who. Além da edição dos populares singles I Can't Explain, de 1965, Anyway, Anyhow, Anywhere e My Generation, com a ajuda do produtor norte-americano Shel Talmy, que trabalhou com os Kinks, da saída de Substitute pela editora Reaction, de Robert Stigwood, e dos temas I'm a Boy, Happy Jack e Ready Steady Who, a Brunswick Records publicou em dezembro de 1965 o primeiro álbum de estúdio da banda, intitulado My Generation. Seguiram-se, por ordem cronológica, a Quick One, de 1966, The Who Sell Out, de 1967, Tommy, de 1969, Who's Next, de 1971, Quadrophenia, de 1973, The Who By Numbers, de 1975, Who Are You, de 1978, Face Dances, de 1981, It's Hard, de 1982 e Endless Wire, de 2006. Wouldn't let her. I don't mind other guys. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy. A man by the name of Silas Dindy. He carried all his money in a little black box, which was heavy as a rock with a big padlock. All the little kids would shout when Silas was about. Money, money, money, man, money, money, bags. There goes Mingy, Stingy. There goes Mingy, Stingy. Money, money, money, man, money, money, bags. There goes Mingy, Stingy. There goes Mingy, Stingy. O single Anyway, Anyhow, Anywhere, de 1965, teve a primeira e única letra escrita por Townshend e Roger Daltrey, não sendo exatamente um dos maiores êxitos do grupo. My Generation, a estreia em LP no mesmo ano, trazia canções que se tornariam hinos do movimento mod, como The Kids Are Alright e a faixa título My Generation, com o famoso verso I Hope I Die Before I Get Old, que lembra a frase Live Fast, Die Young and Leave a Good Looking Corpse, dita pela personagem Nick Romano, o ator John Derek, no filme Knock on Any Door, realizado em 1949 por Nicholas Ray. There goes Mingy, Stingy. Head was a voice that said, someone will steal it all. He'll be lying in the gutter with an empty box. The thieves will be having a fall. Money, money, money, money, money, money, money bags. There goes Mingy, Stingy. There goes Mingy, Stingy. money, money, money, money, money, money bags. Outro grande êxito foi I Can See For Miles, um single retirado do álbum The Who Sell Out, de 1967, que atingiu o top 10 do Billboard Hot 100 nos Estados Unidos enquanto estavam em digressão. Money, money bags, money, money bags. There goes Mingy, stingy. There goes Mingy, stingy. Money, money, money bags, money, money bags. There goes Mingy, stingy. There goes Mingy, stingy. Father doesn't like me. Told you that you couldn't see me anymore. That's why we meet in secret. That's why we're hiding here. Mother made you stay in when she saw you going out with me. You'll say you'll take the dog out, then you sneak out here to me. If your parents find you here, you're gonna get a hiding, gonna get a hiding. So I'll vanish, disappear. See you here tomorrow, see you here tomorrow. Symphony. you who left her on my seat. Just leave her down in her misery. She don't want help from you or me. Can't tell her not from a symphony. Girl's eyes, butterflies, how she cries. Can't get through to you. She knows all the choice. Breaks her heart, thinks a lot of you. Each time you play a melody, it means the earth to this little girl. Can't you be cruel and break her heart? Tell her small world apart. Pictures of Lily, Lily, oh Lily, Lily, oh Lily. Pictures of Lily. Pictures of Lily, knock me sleep at night. quarto álbum, o duplo LP Tommy, foi lançado em 1969, incluindo o tema Pinball Wizard. Foi a primeira ópera rock completa e a primeira a alcançar o sucesso comercial. Narra a história de um rapaz surdo, mudo e cego e as suas experiências na vida e relação com a família. Nesse mesmo ano, apareceram ao vivo em Woodstock e publicaram o álbum ao vivo Live at Leeds, considerado por muitos como o melhor álbum ao vivo de rock de todos os tempos. A reputação do grupo como uma respeitável banda de rock estava consolidada. O grupo começou a trabalhar na gravação de um EP, com meia dúzia de canções, no estúdio montado na casa de Townshend. No Festival da Ilha de Wight, em agosto, lançaram I Don't Even Know Myself, que integraria Who's Next, um dos álbuns mais aclamados entre os críticos e fãs, e Water, registada em 1973 como lado B de 515, um dos singles de Quadrophenia. Alguns meses depois, Townshend compôs Pure and Easy, uma canção que mais tarde se tornaria um ambicioso projeto multimédia chamado Lifehouse. We'll be right back. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a surprise. How do you think he does? I don't know. What makes him so good? Ain't got no distractions, can't hear no buzzes and bells. Don't see no lights a flashing, plays by sense of smell. Always gets a replay, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king. I just handed my pinball crown to him. Thank you. your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Say before we start, the gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Após Who's Next, o grupo lançou o álbum Quadrophenia em 1973, como celebração das suas raízes na subcultura mod, rival da dos rockers. O comportamento de Keith Moon estava a tornar-se cada vez mais destrutivo devido ao abuso de drogas e álcool. Tensões entre Daltrey e Townshend também se verificaram, bem como entre o grupo e os agentes Lambert and Stamp. Enquanto este álbum estava a ser gravado, as relações entre a banda e Lambert and Stamp deterioraram-se irreparavelmente, sendo substituídos por Bill Kirbysley. O álbum alcançou a posição número 2 nas vendas do Reino Unido e dos Estados Unidos. always trying to find the feelers. You only see what we show you. We're the slaves of the phony leaders. Breathe the air we have from you. I'm the guy in the sky, flying high, flashing eyes, no surprise, I'm the lies. I'm the punk in the gutter. Woo! I'm the new resident. The numbered seats in empty rows, it all belongs to me, you know. Only alone. Inside, outside, nowhere is home. Inside, outside, where have I been? Out of my brain on the 515. Out of my brain on the train. Out of my brain on the train, on the train. Wow. Em 1974, o filme Tommy, baseado na ópera rock da banda, começou a ser realizado por Ken Russell. Singing this note, 'cause it fits in well with the chords I'm playing. Este incluiu no filme estrelas como Anne Margaret, Oliver Reed, Elton John, Eric Clapton, Jack Nicholson e Tina Turner, para além de membros dos The Who. A fantasia musical foi instrumentalmente trabalhada por Townshend e Entwistle durante a maior parte do ano. Como Moon se mudou para Los Angeles, tiveram de contratar bateristas de sessão, incluindo Kenny Jones. A 18 de março de 1975, com uma ovação de pé. Townshend foi indicado para o Oscar de Melhor Banda Sonora Original ou Adaptada e foi exibido no Festival de Cannes desse ano. Ganhou o prémio de Melhor Filme do Ano no Rock Music Awards e conseguiu mais de $2 milhões no seu primeiro mês de exibição. A banda sonora alcançou o segundo lugar nas tabelas da Billboard. I got it all here.

This time, it's bled a bit too much. álbuns seguintes da banda apresentavam canções mais pessoais de Townshend, que ele transferiu para os seus álbuns a solo. The Who, by Numbers, lançada em 1975, traz diversas canções introspectivas e depressivas, vistas por um certo crítico de rock como um bilhete de suicídio de Townshend. No mesmo ano, interpretaram para grandes audiências, antes de pararem temporariamente de dar espetáculos ao vivo no final de 1976. O lançamento de Who Are You, de 1978, foi ofuscado pela morte de Moon, pouco depois, sendo a causa da morte uma overdose acidental de um remédio prescrito para o seu combate contra o alcoolismo. Kenny Jones assumiu o seu lugar e o grupo retomou a atividade, lançando uma adaptação cinematográfica de Quadrophenia e o documentário retrospectivo The Kids Are Alright. Quadrophenia foi a primeira obra cinematográfica de Frank Rodham e uma livre adaptação da ópera rock dos The Who, datada de 1973. A banda não aparece neste filme, o qual versa sobre o ambiente londrino dos anos 60, com os conflitos entre os jovens das subculturas mod and rockers. Foi um sucesso crítico e de bilheteira no Reino Unido e contribuiu para o revivalismo mod no final dos anos 70. Realizado por Jeff Stein, The Kids Are Alright estreou em 1979 como uma retrospectiva da carreira da banda. Em dezembro, os The Who tornaram-se a terceira banda, depois dos Beatles e The Band, a aparecer na capa da revista Time. O artigo de Jay Cox dizia que a banda had outpaced, outlasted, outlived and outclassed all of their rock band contemporaries. Space Dances foi editado em 1981 e It's Heart em 1982, antes deles se separarem nesse mesmo ano e depois de Townshend se ter cansado da digressão. O tema You Better You Bet, de Face Dances, foi um dos primeiros videoclipes a ser divulgado pela MTV. Townshend passou por um período de depressão. A banda acabou por se reunir ocasionalmente para apresentações ao vivo, como no Live Aid, em 1985. Em 1987, Townshend começou a sofrer um sintoma auditivo, designada por um zumbido ou tinido. Juntaram-se em 1989 para uma digressão comemorando os 25 anos da banda e uma em 1996 e 1997 para concertos de Quadrophenia. Retomaram as digressões regulares em 1999 com o baterista Zach Starkey. Após a morte de Entwistle em 2002, os planos para o novo álbum foram adiados. Daltrey seguiu a carreira de ator, deixando a sua carreira a solo esmorecer. Entwistle lançou registros ocasionais com pouco impacto. Townshend ocupou-se com o editor de livros, enquanto continuava algumas aventuras a solo no rock, como Empty Glass, de 1980, e The Iron Man, The Musical, de 1989, que abriram caminho para o triunfante The Who's Tommy, um musical da Broadway estreado em 1993 nos Estados Unidos. The Who estavam prestes a iniciar uma digressão pelos Estados Unidos quando Entwistle morreu em 2002. Townshend e Daltrey continuaram como The Who e lançaram Endless Wire em 2006, continuando a tocar ao vivo regularmente. Este programa teve locução de Beatriz Ramos e João Soares Santos. Every day I get in the queue, get on the bus that takes me to you. So guess I'd just sit and smile. House is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I don't wanna cause no fuss, but can I buy your magic bus? I want it. Threepence and sixpence every day, just to drive to my baby. Threepence and sixpence each day, 'cause I drive my baby every way. Realização de Daniela Afonso. Hey, stop!